O teu caminhar, falar e respirar fez os cristais de água reorganizarem-se de maneira distinta. Mas não porque sejas um deus, um chosen one. Lembre-se, tu não és nada. Eles somente se reorganizaram pois tinham que se reorganizar diante a tua presença incômoda. Pois, se cômoda fosse, a alteração desta ordem, demasiada e penosa aos cristais, não aconteceria. Este reagrupamento não se trata de um fenômeno místico, lindo, de natureza elevada. É protesto. É a atitude de quem não aguenta mais. Trata-se de um alto e berrado sai fora. O teu caminhar, falar e respirar fez os cristais de água reorganizarem-se de maneira distinta. Florianópolis, 7 de maio de 2010.